782, atende o foi reposicionado no pátio pelo sistema agora 3 Lima. 3 Lima, obrigado. 2782. Lá 74 autorizado, final ILS XG, informe localizador. Lá 74, Veracruz, ILS de Maracu, capturador de sinal 74. Azul 4235, desse mantenha 2 mil pés, que é normal 0 no 5. Para 2 mil pés, ponto 0 no 5, azul 4235. Quando a decolagem pista 1 no 0. Código 5121 e o controle 120, decimal 8. Sempre copiou 360 para Guarulhos, campo 130, ótima. Buffer do Golf 1121, transponder 120, meu controle. Correto, chama para congestionamento, ou chama 6313. Reportado. Localizador 5974. 2974, complete aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. 2895, boa noite. Boa noite. 235, autorizado ILS XG, pista 10, reduz a velocidade para 190 mais, informe o localizador. 974, está na final em base. LFC Whisky, que se refere a 1-0, 1-4-2-3. 1-7-4, pulso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 9-9. Correção azul, 4235, reduza para a velocidade de aproximação. Segue tráfego Boeing 727, meia dúzia de milhas à frente. Ambiente azul 4235, já reduziu. Estabilizou o azul 4235. 4235, complete, final ILS, chame a torre, 1-8, decimal 95. Conversa com a torre 1895, azul 4235. Oi, Salvador, azul 4235, ILS. 4235, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, é o número 2. Prossegue na aproximação, aguardando autorização, azul 4235. Xanã 6224, contato radar, vista para 4 mil pés, chegada a Bomed 1, canceladas as restrições, quem negar no 0 no meio. 5974, solo 35, libere a direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, no pátio 3, atente aos sinalizadores. Alfa, Kilo, no pátio 3, atente ao sinalizador, Rio 5974. Rio 4235, pouso autorizado, pista 1-0, vento no 20 graus, 8-9. Autorizado pouso, azul 4235. Manoto, muito boa noite, gol 1888, informação Kilian, passa nível 240. Do 1888, contato radar, desça via chegada Bonf para nível de voo 050, vigilante. Via até 050, 1888. Solos 37, libera direita, ataque autorizado Alfa Juliette, portão 03. Libera a direita, Alfa Juliette, por 03, 4235. Salvador, boa noite, Gona 970. Gona 970, contato radar, desse mantenha 060, chegada a Bom Médio 1. 060, sente Bom Médio 1, 970. Azul 4980, autorizado o plano para Recife, nível de voo 310, conforme rota do plano de voo. Subida Pucajá-Maracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, pista 10, código 5127 e o controle em 120, decima 8. Chama para posicionamento, azul 4980. A 224, desça para 2000 pés, QNH10, 15. Reporte localizador, livre LSXR, pista 10. S2000 pés, estado 10, 15. Localizado INS, estado estabilizado, GNR 6224. Já 3178, informação Índia, boa noite, passa o 200, descida. Chamou o controle. Já 3178. Já 3178, contato radar, desça para o nível de voo 060, chegada a Bomed 1. 060, via Bomed 1. Autorizado para o procedimento 970. 970, desça para 3.000 pés, QNH 1095. 3.000, 1095. Voo 888, reduz a velocidade para 220 nós. Autorizado a descida até 4.000 pés, QNH 1095. 229, 4.000 pés, 3.000. 888. Salvador, muito boa noite. Rio 5972, transfere informação Índia, passa o 280 para o 6025. Rio 5972, contato radar, desça para 4 mil pés, chegada bom, fiquei na 0095. Para 4 mil na bomba, Rio 5972, possibilidade de voar pelo ou bomba? Só tem a altura da chegada, é o número 4 na aproximação. Vai manter o número 4, Rio 5972. Bruno 970, desça para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 22 mil, reportaria estabilizado no X-Ray, 970. Chamei 6224, complete final ILS, chame a torre, 198, decimal 95. 224, está autorizado, ponto, na 1 0, 91, 20 graus, 08, nós. 120 com 08, perigoso, Xané 6224. Detoração radar para sequenciamento, mantenha presente PRO limitado pelo localizador. A presente PRO limite localizador, 882. Guarde só um instante, azul 4980, tem um Airbus da Oceaner na Índia, nas proximidades da Índia, terminando o pushback. Localizador 970, Sábio. 970, complete final ILS, chame a torre, 18, decimal 95. 95. 888, desça para 2 mil pés, QNH 1095. 2 mil pés, 1822. Ajuste 1095. Gente, aguarda, 1015. 6313, para o saco, 1147, 5 horas e 25, 0 em HB. 6313, ao Xené, táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Na 6224, no solo ao 52, táxi via Alfa, chame na Juliette. Táxi via Alfa, chama na Juliette, chame na 6224. 4980, autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado. 3178, desça para 3000 pés, QNH 10015. 3000 pés. T70 autorizado o pouso, 10 vento é 10 graus, 08 nós. Tire pouso, o voo 970. Fechada as restrições aí, tá? 3178. Obrigado. Torre Salvador, tá? 3305, para a 3305. A saída para Recife é Uca Caju. Aguarde só um instante o restante da cópia. Uca Caju, tá? Então, tá, espera, chama 63 no 3. Torre Salvador, boa noite, gol no 888, estabilizado, 3 milhas para o IDFA. Boa noite, gol no 888, o ajuste no 0 no 5, aguarde pista livre. 888. Na 6224, portão previsto é o 04, ingresse na Juliette e fique atento à aeronave da Azul realizando o pushback no pátio principal. Faz o mesmo, prossiga para o gate 4. Bem, autorizado ingresso via Juliette, na posição 04, observando a aeronave da Azul, frente na 6224. Gol no 970, no solo 56, táxi via Alfa, chame a táxi via Juliette. Gente, de táxi pela Alfa, vou chamar na Juliette com o 970. Voo no 888, pouso autorizado na 10. O vento é 120 graus, 089. 120 com 8, livre pouso, gol na 882. A 3305, cópia. Visado Recife, 330 nível, via peso Luno 7, pista no 0, saída Buca, transição Caju, controle 120 decimal 8, transponder 5131. Aço Azul 4980, 108 a bordo, 3 meses, terminação Gonçalo. Puxa direita, reposte no ponto de espera para decolagem Azul 4980. Direito, chama no ponto de espera. Rota 330, está autorizado 330 para Recife, roda do Pro, levado da 10. Saída Puca, Caju, Rapes do Lula, 7. 308, controle, 131, transponder, tá? 3305. Reto, chama para o pushback acionamento, tá? 3305. Está pronto para o pushback acionamento, tá? 3305. Guarde mais 2 minutos para iniciar, tráfego à retaguarda. 6313. Observe a aeronave na curta final, é um Boeing da Gol. Após a mesma, autorizado a alinhar e manter o 1-0. Após a aeronave na curta final, alinhado e manter o 1-0. Gol 1970. Prossiga o táxi via Juliette, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette pro 02, Gol 970. No solo ao 59, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Anda, Juliette. 88. Azul, 4980, pronto, ponto espera no 0. Tem o ponto espera, 4980. Matei o ponto espera, 4980, azul. Para 2000 pés, canceladas restrições em pelo. Autorizado ILS aqui, reinforme localizador, QNH 1015. 972 daí, autorizado 2000 pés, cancelada a restrição em pelo, reporta VLS, estabilizado VLS X-Ray da Rocinha. Pressão 3178, passando 5 graus, boa noite. Noite na 3178, aguarde, pista livre, ajuste no 015. Guardar no 65, ajuste. Boa, Chané 6313, autorizado decolar, 1-0, vento 120 graus, 89. Tempo de decolagem 1-0, Chané 6313. Na 3305, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Autorizado pushback acionamento, 3178, pista no zero livre, autorizado o pouso, o vento é 120 graus, 8 nós. Livre pouso na 0178. O azul 4980, assim que a aeronave da TAM pousar, na curta final, dá 1-0, autorizado a linha e manter a mesma. Após a aeronave da TAM, a linha mantém pista no 02490. Chame 6313, decolado 01, chame o controle, 208. 208, boa noite. Contato radar, suba para o nível 360 via saída São Voano. 360 via São Voano, chegar 6313. Salvador, boa, 2774. 2774, prossiga. Assistente da Índia, quando possível, Porto Seguro 180. Ok, a saída é Coral 1 Bravo. Assim que o plano chegar, eu chamo o seu pacote. Tá, assistente, tem condições de ser no Alfa? Infelizmente não. Ele é coordenado com controle, ok? É Coral 1 Bravo mesmo. Ah, tá ok, 1 Bravo, grato. 2178 no solo ao 02, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, vai reportar antes da Juliette. Azul 4980, autorizado decolar, dá 10, vento é 110 graus, 07 nós. Autorizado a classe no 024980. Voo 1888, ingresse na Juliette, mantendo sua separação com a aeronave da TAM, que está finalizando o pushback. Portão 08. Estabilizado no ILS X-Ray da pista 10, Rio 5972. Rio 5972, complete aproximação, chame a torre 18, decimal 95. 11895, a torre Rio 5972. Oi, Salvador, 120, decimal 8. 208, excelente noite. Oeste. Sim, sim. 80 da Azul, descida da Puca. Azul 4980, contato radar, suba via Puca para o nível 310. Via Puca 310, Azul 4980. 972, pouso autorizado, pista 10, vento 110 grau 79. Autorizado, pouso, Rio 5972. Então 3178, condições de ingressar com segurança para o portão 5. Autorizado, então 3178, ingresso Juliette, portão 5. Corre Salvador, está 3307 para o táxi, temos um fundo a bordo, 4 horas, alterna Fortaleza. Táxi autorizado via Pátio e Índia no ponto de espera, chame nessa frequência para a decolagem. Pátio e Índia, forma pronta. 774, Torre Salvador. Salvador, boa noite novamente. O 5001 da Azul, posição 3, seguinte da Índia, autorização Guarulhos. O 5001, autorizado Guarulhos, nível de voo 320, conforme rota do plano de voo, o peso Luno 0, Taubaté. A subida será São Voo 1. Leda Motiva, primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código 5137 e o controle em 120, decimal 8. Pisa 320 Guarulhos, Apesul 10 Taubaté, sai na Sango 1 Leda Motiva. Curva à direita após curva à direita, decolagem da 10. 5137, transponda 208, controle Salvador 5001. 5001, cotejamento está correto, só confirmando a subida e ação, voo. Sierra Alfa November Vitor Oscar, Salvo Uno. Salvo Uno, Salvo Uno com Leda Mótima, o 5001. Correto, chama para puxa estacionamento. Parabéns. Próximo, pode dar ao salão 3300. Confirme, por gentileza? Tá, 3305, pode estar pronto. Linha mantém, então, 3305. A linha T mantém, então, 3305. E 5972, solo a 08. Libera direita, táxi autorizado, Alfa Quilo, Pat 3. Libera direita, Alfa Quilo, Pat 3 e o 5972. Torre Salvador, Azul 4959. 4959, boa noite. Aguarde um minuto para Copa Ilhéus. Gente, aguardando para Copa Ilhéus. 3305, autorizado decolagem pista 10, vento 110 grau 79. Autorizada a colagem da 10, 3305. BR-63, no 3, passa nível 150, chama centro em 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 235, caso negativo 251, ao chegar 6313. Decola zona 0, controle 120, decima 8. 208, 3305. Salvador, é o 3305, decolado. 3305, contato radar, suba para o nível 330 via saída PUCA. 330 via saída PUCA, 3305. Quatro, na escuta? Afirmativo, senhorita, prossiga. Pronto, cópia? Pronto. Autorizado Porto Seguro, nível de voo 960, conforme rota do plano de voo. Subida será a Coral Uno Bravo, primeira curva à direita após a decolagem pista 10, código 0220 e o controle em 120, decimal 8. Torre, queira desculpar, quem cotejou foi 4959, desculpa, a gente está aguardando a cópia para Ilhéus, queira desculpar. Tá ok, sem problema. O 2774 na escuta? Na escuta, prossiga. 774, autorizado Porto Seguro, nível de voo 160, conforme rota do plano, subida Coral Uno Bravo, primeira curva direita, código 0220 e o controle em 120, decimal 8. Ciência, autorizando para Porto Seguro, nível 160, Coral Uno Bravo, com curva direita e via rota 0220, 108 no controle. Correto, chama para puxa acionamento, azul 2774. Gente, grato. Desculpa aí, colega. Azul 4959, pronto para cópia. Vamos lá, 4959, está pronto. Ilhéus aprovando, nível de voo no 40, conforme rota do plano. Subida Coral Uno Bravo, primeira curva direita, código 0221 e o controle em 120, decimal 8. gente teria como coordenar a subida coral Uno Alfa aeronave pra gente? Pena sim, senhor, poderia cotejar o restante da autorização? Autorizados para Ilhéus, 140, stand-by para saída, 0221 e o controle 208. 4959, cotejamento está correto, aguarde um minuto para a coordenação da saída. Gente. Nove é o torre novamente. Prossiga, torre. Vida coral Uno Alfa aprovada. Gente, coral Uno Alfa para Ilhéus também. Tem as condições atualizadas lá de Ilhéus? O solo nos informou Ilhéus fechado, abaixo dos mínimos? Afirmativa, deixa eu verificar o metade e já faço uma autorização, já faço uma informação para o senhor. Ok, obrigado. Na escuta? Na escuta. Nós entramos em contato direto com o controle de Ilhéus e foi nos passada a informação que a visibilidade que está restrita neste momento de 3 mil metros, tá ok? É o okay, que? A única coisa que restringe da operação visual lá seria de 5 km o recomendado, né? Exatamente. Tá ok, obrigado. Estamos na coordenação com a companhia. Obrigado. Ok, a gente tiver outras informações, a gente vai passando para o senhor. Tá legal. 3305, passa nível 180, chama o centro em 125 decimal 45, obtém 126 decimal 85. 624. Pronto para cópia? Pronto, cópia, 6224. Brisador Aracaju, no 90, conforme roda do plano. Subida Conde, curva à esquerda, pista 10. Código 5142. e o controle em 120, décima 8. 224 autorizado, Aracaju nível 190, rota conforme plano, decolada 10, saída ponte, primeira curva esquerda 5142 do transponder, Salvador Perão 208, Cochané 6224. Correto 6224, chame para puxa acionamento. Chama aí, Cochané 6224. Número 2 no setor, aguarde 6224.